acreditamos que Deus é por nós. Esteve com Moisés, derrotou os inimigos de ódio feroz. Hoje ainda se levantam, mas não adianta lutar contra nós. Não estamos sós. Pode vir Sambalate e os amalequitas pra nos destruir. Se levantam da dança com Coreia, Birão, mas não vão conseguir. Nossa grande peleja, quem o céu almeja, não pode cair. Se cair é de joelhos, pedindo a Deus força, força pra prosseguir. Deus é Deus de vitória. Filho de Deus, pois é filho de Deus.